andrecidesmoral.com.br. A babá lhe solta o som que o véio chegou, menino. Sabe o do piseiro, papai. Rebanho JL de Afogados da Engazeira, Pernambuco, tamo junto. Porra pra ser bom tem que ser do interior. A bota vai chamando e a poeira levantou. As vidas tudo doida, tudo querendo dançar. E o pare não ligado, a gente bota pra torar. Porra pra ser bom tem que ser do interior. A bota vai chamando e a poeira levantou. As vidas tudo doida, tudo querendo dançar. E o paredão ligado, a gente bota pra torar. Erueiro, o povo gosta do piseiro. Erueiro, o povo gosta do piseiro. Erueiro, o povo gosta do piseiro. Poeira levantando, respeito de manter. Erueiro, o povo gosta do piseiro. Erueiro, o povo gosta do piseiro. Erueiro, o povo gosta do piseiro. Poeira levantando, respeito de manter. André Cidis, o mural de Ibicoara.